Distribuição Califórnia Filmes. Senhores, este projeto é um foco de luz sobre nossa cidade escura. Residências ecológicas, lojas e escritórios exclusivos, tudo instalado em 80 mil metros quadrados da mais valiosa área que a cidade possui. E com a sua colaboração e o seu apoio, vamos devolver a Detroit a sua antiga glória. Senhor prefeito, esta área é atualmente do complexo habitacional Brick Mansions. E para que um seja erguido, outro tem que vir abaixo. Isso. E que futuro o senhor imagina para as pessoas que ainda vivem lá? Bom, como o seu prefeito, posso garantir aos senhores que todo o povo desta linda cidade receberá a devida atenção. Senhores, ao futuro. Olha lá. O que foi? Se liga no bagulho. O que tá pegando aí, meu irmão? Aí, acho melhor você sair andando, doido. Tá perdido por aqui, K2? Qual é a tua? Tá de bronca? Eu tô atrás do Lino. Ele tem uma parada pra mim. Ele não tá aqui. Não. Aposto que ele tá lá em cima agora, achando que vai consertar o mundo roubando 20 quilos de cada vez. Aí, acho melhor você se mandar agora. Opa! Vou te dar o meu celular. E quando o bonitão chegar, fala pra ele me ligar, tá bom? Oh! É, se liga, K2. Derruba a porra da porta. Eu vou contar. Um. Dois. Vai! Vai! Pega esse filho da puta! Não deixe ele sair do prédio! Oi, Lino. Caralho! Cara, o Tremaine vai acabar com vocês. O que a gente faz? A gente quem? Ah, mas eu vou acabar com esse filho da puta! Distrito. Só tava fazendo uma horinha extra. De quanto você precisa? Tá bom, mas vamos ver o que dá pra fazer. Só não liga mais pro meu celular. Quem deu meu celular pro K2? Senhor George, me desculpe, eu não sabia. Onde eu parei? O K2 ligou. O K2. Ele perde um lote e precisa mais 20 quilos antes do Tremaine surtar. Melhor parte? Ele quer que entregue. E adivinha onde? Brick Mansions. Mas quem é que iria se aventurar nesse buraco numa sexta-feira à noite? Eu iria. Acha que dá conta? Dou conta de qualquer coisa. Então tá. Tem um barulho na quebrada! Olha aí, minha mãe ia se virar no túmulo se soubesse que eu boto tanta pimenta na receita de cabrito dela. Sabe o que eu mais gosto nas receitas da minha mãe? se usar os ingredientes certos. Elas nunca dão errado. Isso me faz lembrar de uma coisa de hoje cedo. Sabe, eu acho que você tinha os ingredientes certos e instruções claras. Me trazer o Lino e os meus 20 quilos que ele te roubou, não é não? E tamo aí. Sem o Lino e sem o bagulho. Olha, meu irmão, eu e a Reza, tá ligado? Não bota a culpa em mulher não, ô idiota! 5 caras do meu pessoal morreu por causa do teu programinha de merda. São mais 5 enterros, mais 5 indenizações que eu vou ter que pagar. Diz aí, negão, vamos arredondar pra 6, é? Por que não mandar logo 6? Eu tô pagando caro pelo serviço aqui. Tô precisando de umas ideias. Tu tem alguma ideia boa? Você aí, ô, risadinha, alguma ideia? Nenhuma. Agora são 6 enterros. Vamos fechar no 7? Aguenta aí. O Lino tem uma mina do tempo que ela tirou ele da quebrada. Pega a putinha que eu garanto que ele vai aparecer. Tu sabe onde ela tá? Sim. A gente sabe onde ela tá. Não me volta aqui sem ela, hein? Aí, eu me garanto. Falou. É ele, Jorge Grego. Quanto tempo você está comigo, DMA? Um ano? É, por aí. Então está na hora de conhecer o nosso parque industrial. Aonde vai? Para o carro lá atrás. Cheng! Tudo bom, amigo? Você é engraçado. Cheng, Damien, Cheng, Cheng, Damien. Você tem muitas habilidades. Faço o que eu posso. Cheng, tem uma moeda para mim? Show. Já esteve no Sudeste Asiático, Dane? Não, nunca fui lá. Ele conseguiu entrar. Ei, me apronta 20 quilos. 20. É pra ontem. No Sudeste Asiático, a papoula dá até na beira da estrada. Por isso que a droga vende lá a preço de banana. Mas cada vez que ela cruza uma fronteira, o valor dela triplica. Ou era assim, quando vinha para os Estados Unidos. Nossa margem de lucro era limitada. Agora, tem Brick Mansions, nossa própria fronteira, que fica a menos de 2 quilômetros. Fiz administração na melhor escola de negócios do mundo. 4 anos, $500,000. Você só não pode esquecer uma coisa. As pessoas pagam mais por aquilo que elas não têm. Me empresta seu GPS. As rotas são pré-programadas. Não perde isso. Ei, chefe, dá uma olhada nisso aqui. Como sabem que a gente está aqui? Como acharam a gente aqui? Nem era pra gente estar aqui. Ninguém sabe que a gente está aqui, com exceção de uma pessoa que está aqui. Damien, segura isso. Saída pelo esgoto. Vamos embora! Vamos pro Marco Zero e voltando limpos! Todas as unidades, Damien, vem comigo. Mas o que você tá fazendo? Todo mundo quieto! Meu pessoal tá lá fora. Vocês estão todos presos. Agora eu quero que todos joguem as armas no aquário. Eu disse pra jogar! Vem. todo mundo no chão. A minha equipe já está chegando. Esse aí é o Giorgio Grego. Olha na lista dos mais procurados. Desce do carro agora! Eu sou o detetive Collier. Eu trabalho na Narcóticos. Cadê o distintivo? Tá aqui, ó. Eu resolvo. Vai ficar quanto tempo? Aí é só uma horinha. minutinho, Sam. Obrigado. Bom apetite. Bom apetite. Pois não, moça. Oi, Lola. Vovô, qual foi o nosso trato? Um por dia. E o que é tudo isso aí no chão? Qual é? Quais os prazeres que me restaram, hein? Não consigo nem mais entender o que escrevem no jornal. Vai, explica isso pra mim. Ele é um criminoso e a casa dele caiu. Muita coisa do que se lê aí não passa de exagero. Não pode sair acreditando em tudo. Por exemplo, onde tem... agente à paisana não identificado pendurado no carro a 130 km por hora. Isso é um exagero. Mais de 300 tiros disparados. Não, no máximo uns 100, talvez. Não entendo. Mas eu tô muito perto de derrubar o Tremaine. E muito perto de fazer ele pagar. Olha, vingança e justiça não são a mesma coisa. E a sua avó já se foi. Seu pai já se foi. Você é tudo o que me restou. E eu vou estar aqui por muito tempo ainda, porque eu sou um velho muito saudável, tá bom? Tá, então fica assim. Eu pego esse último safado. Tá bom. E você só fuma um desses por dia. Eu paro com isso de vez agora e você desiste de ir atrás desse último pilantra. É. Eu já sabia disso. Manda sua faca. Só olhamos que eu, palhaço. Vai pra lá, ó. Você é latina, né? Do México? Brasil? O que tá rolando aí, Razor? Nada. Eu brinco com a gostosinha depois. Vamos bater um papinho. Lola, por favor. O que você quer? Teu namorado. Eu não tenho namorado. Já dispensou o Lino? Não vejo ele há muito tempo. Não é o que dizem por aí. Jura? Então vai ter que me incluir naquela lista. E que lista é essa? Das pessoas que estão se lixando porque você acha que sabe. Oh, mas que fofo. Então presta atenção. Eu acho bom a gente se entender. Por que daqui você não sai se não apareceu o seu namoradinho? E aí, amor? Lino, o que você tá fazendo? Se for começar a brigar, eu vou embora. Vai começar a mentir? Eu conheço você. Será que dá pra vocês discutirem a relação sem um cano no meu pescoço? A arma no seu pescoço é que é o problema da nossa relação. Tá. Aí, malandragem, segura a onda, cara. Eu posso derrubar ele? Negão, ele tá com uma quadrada no meu pescoço! Vem logo! E você também. Manda o gigante aí sair da frente. Afasta aí, cara. Afasta! Vamos negociar. Papo é mais barato do que sangue, cara. Então para de vender droga nesse bairro que a gente fecha negócio. Atira não! Deixa o malucão passar. Minha última oferta, Lino. Eu esqueço os 20 quilos, deixo você voltar pro teu lindo apezinho, viver em paz e aí não se mexe mais comigo. Não tem acordo. Tu tá arriscando. E se tomar um tiro de um negão desses aí, hã? Pra trás! Eu posso tomar um tiro. Ou pode morrer todo mundo. E se a tua mina aí tomar um tiro? Vai andando. A rapaziada vai acabar com a tua raça, sua bicha do caralho. Eles vão lá botar fogo naquele muquife onde você mora, tá entendendo? A troco de quê, hein? Não tem essa de herói não, Lino. Eu não teria tanta certeza disso. Vem cá, seu filho da puta. Anda! Caralho! Ele travou a porta pelo outro lado. Vocês não servem pra porra nenhuma! Derruba essa porta! O gordão ficou injuriado com o teu comentário. Afasta! Não é o meu Mustang, não, é meu xodó. A chave? Filho da puta! Pra trás! Pula, você dirige. Aí, se riscar minha caranga, vai se arrepender, viu, vá? Cala essa boca! Vai atrás! Eu tenho 1,90m, não dá pra ir atrás, ô. Quer ver como eu faço você comer rapidinho? Vamos atrás desses putos! Você adora negociar. Esse é o Tremaine Alexander. Conhecem ele? Sim, conhecemos. Solta essa arma, rapaz. Aí, ninguém se mexe. Fica na moral todo mundo. Abaixa essa arma, rapaz. Me dá a arma. Você fez bem. Podem levar. O que é isso? Que merda é essa? Tira a mão, porra! Deixa eu sair daqui! Aí! Aí! Filha da puta, me solta! E aí, amigo? Como é que você tá de casa nova? Deixa quieto, vai embora, Truman. A minha doação foi mamão na roda, né? Você vem comigo, moça. Não vou com você pra lugar nenhum! Truman! Não! Filho de uma puta! Lino! Eu te mato! Me solta! É a política, Lino. E eu sou político. Sei lá, vi. Não! Abre isso! Abre essa cela, porra! Dispensado. Entregou ela para uns animais, seu soldadinho de merda. Lamento, filho. Esse é o mundo. Sim. Detetive Collier, o prefeito está aguardando o senhor. Detetive, pode entrar. Detetive Collier, Tom Berenger. Eu fui colega do seu pai. É um prazer. Prazer. A família do Collier tem uma história ilustre na cidade. O pai do Damian comandou a última operação em Brick Mansions. Sua lamentável perda originou a legislação que criou a fronteira. Ele foi um herói. E pelo que sei, você puxou a ele. Obrigado. Pelo que sabemos, você tem uma certa habilidade em lidar com esse tipo de situação. É, eu conheço bem o lugar. E o senhor é? Major Reno, Exército dos Estados Prazer. Unidos. Detetive, essa situação requer o melhor dos melhores. Ontem à noite, um transporte oficial circulando em horário e rota de mínimo tráfego civil foi sequestrado. Estava transportando o quê? DAN, dispositivo assistido de nêutrons, uma bomba de nêutrons. Preferimos usar o termo artefato. Bomba tem uma conotação muito negativa. O artefato é equipado com um sistema antirroubo que é ativado caso o estojo seja aberto de forma não autorizada. Artefato ativado. Que porra é essa? Precisamos que você se infiltre. Localize o artefato e entre em contato para desarmá-lo com uma senha. Não, não é viável. Isso demanda tempo, planejamento. Não sabemos onde está, nem com quem está. Já sabemos onde. Brick Mansions. E sabemos com quem. Esse é Tremaine Alexander, ex-militar. Virou traficante de armas. Fornece armas militares para unir as quadrilhas e comandar o tráfico de drogas na cidade. E comanda com mão de ferro. Passei a minha carreira toda esperando para derrubar o Tremaine. Mas ele nunca sai de Brick Mansions e tem barreiras por toda parte. Você sabe como chegar até ele. Tá, e daí? Vocês não monitoram ele. Não tem olheiro? Temos olheiro, sim. Lino Dupré, refugiado franco-caribenho. Passou a maior parte da vida adulta em Brick Mansions. Conhece aquilo melhor do que a palma da mão. Então a melhor ideia que vocês tiveram foi me mandar entrar nessa merda com um parceiro ex-presidiário? É. E você tem 10 horas, detetive. O que é que ele fez pra ser preso? Matou um policial. volta. Valeu. Falou. Segue teu caminho. Aí. Aí. Peraí. Eu quero o carro. Tá tirando onda? Quem você acha que é? Tá a fim de me roubar? É isso que você quer? O carro é meu. Seu porra de roupa! O carro é meu! Vai se fuder! O carro é meu, mas se quiser carona, sobe que o bonde tá saindo. Que a gente vai? Brick Mansions. Cara, não tem como passar com esse carro pela barreira. Não faz nem dois minutos e a gente estava aí dentro, algemado. O que um cara que nem você vai fazer lá em Brick Mansions? Tô atrás do Tremaine Alexander. Ele matou um colega meu. Esse cuzão sequestrou minha namorada. É isso, namorada. Pelo jeito, a gente tem alguma coisa em comum. Como é que tá pensando em entrar lá? Pelo acesso antigo do tráfico. Ilha direita a 50 metros. Coloca o cinto aí. Prefiro continuar solto. Você é quem sabe. Estão perdidos neles. Antigo do tráfico. É. A gente tem que sair vazado daqui. A gente não. O que você está fazendo? Você é polícia. Você ficou maluco? Qual é? Polícia fede assim de longe. Ah, qual é? Você vai me largar aqui? Que é isso? Que você quer que eu faça, meu irmão? Vê no manual, na sessão... Quando dá merda. Ah, não tem graça nenhuma. Seu francês cuzão! Porra, o carro era teu, né? Era, sim. Ah, sabe o que é? Eu perdi o freio. Vai, me tira daqui que a gente acerta. Agora a tua vida vai pro ralo, cara. Huh? Passa, mamacita. Espero que esteja confortável. Não vou ter saudade nenhuma daqui. Seguinte, você fica de boa comigo e eu pego leve contigo. Eu quero impor educação pro meu pessoal daqui, mas eles são de uma raça diferente. Quando não estão matando o safado aí pela rua, estão no escuro atirando em safado na tela do vidro. Aí eu emprego eles, entendeu? Pra eles sustentarem a família deles. Olha aqui, cá entre nós. Eu gosto do Lino. Ele tem uma causa e quer até morrer por ela. Gente igual a você é o que faz todo mundo nos odiar. Você e eles são muito parecidos, Fofinho. Agora eu sei porque acabaram juntos. Estamos separados. Esquenta não, mamacita. Teu herói vai chegar logo, logo. Ah, você não ficou sabendo ainda? O Lino fugiu, viu, amor? Eu sei que ele vai vir pra cá. Olha, eu não queria estar na tua pele quando ele chegar. Tudo bem. Quando quiser voltar, dá um toque, que eu tô lá em cima. A nega aqui vai te fazer companhia. Vai. Vou te dar como é que é. Vai, vou te ajudar, vai. Tá bom, gente. Tira a mão da minha batalha. Puta que pariu. Caralho. Bora. Como soube que eu sou da polícia? Você não tem a cara daqui. Como é que você me achou? Coloquei um grampo no teu bolso. Filha da puta. É só isso que vocês têm, né? Não, nós temos a lei. Pra qual você tá se lixando? A lei não é nada sem a justiça. Quanta nobreza vindo de quem já matou um policial. Aquele babaca era um escroto corrupto, igualzinho ao Tremaine. Eu vim atrás do Tremaine. Eu vim encontrar ele e uma arma que ele roubou que vai matar todo mundo que mora em Brick Mansions. Você nunca se tocou que quem tá lá fora tá querendo que se foda quem tiver aqui dentro, não é? Só que nem todo mundo que tá lá fora é vacilão. Assim como nem todo mundo daqui é bandido ou viciado. Mas fica à vontade. E se eu achar a sua mina, eu falo que você mandou um oi. Não é te matar, é pegar o seu distintivo como troféu. Pelo menos eu morro tentando. Que é uma coisa muito melhor do que ficar parado, reclamando que a vida é uma merda. Se esse papo da bomba não for mentira, eu posso salvar a Lola antes de ir pro buraco. E na primeira oportunidade vai fazer o quê? Vai meter uma bala em mim pelas costas? Já tinha te matado se eu quisesse. Tem celular? Tenho. Tremaine, é o Lino. Tô chegando. É só isso? Entrar na cova dos leões? Os leões nunca esperam que alguém entre. Isso vai ser show de bola. Nada mal, né? Ulala, Lula. você pensa que você vai, sua puta? Ei! Onde você pensa que você vai? Eu sabia que ia ser gostoso pra caralho brincar com você. Viemos ver o Tremaine. Que surpresa te ver aqui tão cedo. Você viu? Ele até se assustou. Quem é o Bostinho? Motorista dele. Ele é policial. Veio atrás da bomba. Valeu. Valeu mesmo. Sensacional. Olha aí, um detetive de verdade. Não vejo um desses por aqui há anos. Eu lembro que a delegacia fechou nessa época junto com a escola, o hospital e todas as outras coisas que o governo achou que a gente daqui não precisava. Você agora é o novo xerife? Que homem de coragem. Cadê a Lula? Peraí, a gente já vai chegar lá. Vamos falar da bomba. Você quer comprar? Não, eu só vim desarmar. Acho que ela tá te deixando assim meio nervosinho. Tremaine e Alexandra não passa nervoso. Eu toco terror. Mas eu posso já estar bem longe daqui antes dessa porra estourar. Ou você pode fazer uma grande oferta. Eu ofereço desativar antes dela arrebentar com todo mundo. Que tal? Ah, que é isso. Não dá nem pro café. Que tal eu devolver ela do jeito que tá? K2, deixa a luz do sol entrar. Senhores, por favor, vão adorar ver uma coisa. Psicopata tem um míssil. Quem vive numa zona de guerra se prepara pra guerra e a bagaça tá pronta pra voar direto pro centro. É só apertar o botão. Agora vamos falar de grana, cara. Vai matar um montão de gente por grana? Isso é baixo até pra você. Aí, na minha terra, é o dinheiro que manda em tudo. Você tá ligado, né? Antes eu quero saber se a Lula tá bem. Reza. Picadeiro 3. Todo mundo nervosinho. Vamos fazer o bagulho no estilo da Gran Finagem, tipo leilão do Lodge, beleza? Eu tenho um míssil, eu tenho uma bomba, eu tenho uma mulher bonita. E o meu lance mínimo é de 10 milhões de dólares. Eu escutei 11 milhões? 11. 11 milhões. 12. Ah, é uma bela oferta dele, hein? Quem dá mais? Para com 15 isso. 15 milhões. 15 milhões. Já chega dessa porra! Me fala quanto ela vale pra você. Quanto vale o povo do centro? Porque a gente aqui não tá valendo porra nenhuma. Olha aqui, xerife. Aqui já foi um hotel 5 estrelas, falou? Porteiros, garçonetes bonitas. E cadê a mulherada agora? Pelos becos, fumando pedra? Culpa de traficantes que nem você. Eu não causei, essa é a realidade, não. Eu só ajudo o aliviador, cara. Mas chega desse papo furado. Vamos falar da grana. Parou nos 15 milhões, vai. 15. Eu ouvi 20 milhões. Acabou a palhaçada. E aí, quanto você quer? Olha, cara, são 3 milhões de pessoas lá no centro. A 10 pau por cabeça, precinho de bosta. Na minha conta dá 30 milhões. 30 milhões? 30 milhões. Fechou. 30 milhões, então. 30 milhões? Vendido ao Lino Dupré e ao novo xerife aqui, cara. Liga pro teu povo e faz acontecer. E Lino, cuida da tua vida, amigo. Alô? Oi, é o detetive Collier. Collier. Em que ponto estamos? Estamos perto, muito perto. Perto o bastante para inserir a senha? Não, infelizmente não. Qual é o problema? O problema é que o novo dono quer vendê-la. Tem certeza de que é bom que está aí? Tenho, só faltam 48 minutos para a detonação. Tá bom. Como vamos proceder? Tem conta bancária no Havaí? Eu quero em dinheiro vivo, cara. Só que assim não vai rolar. A gente ainda tem a conta no Havaí? Nós temos. E passa os números aí, ó. Banco 83675. Banco 83675. Conta 021084. Conta 021084. Quanto ele pede? 30 milhões de dólares. Um momento. O Tremaine quer 30 milhões pelo artefato. A prefeitura não tem tudo isso. Resposta negativa, detetive. Ah, que bom. Encontre outra solução. Tá, beleza. Tá, eu tô entendendo. Tranquilo. Tá fechado. Vão mandar o dinheiro. Agora vamos lá desarmar a bomba. Aguenta aí. Dá um tempo. Meu contador vai monitorar o depósito. O banco só vai abrir daqui a 25 minutos. Ah, 25 minutos. Tempo suficiente para preparar o jantar. Aí, K2, leva aí os convidados para a suíte presidencial. Foi um prazer negociar contigo, xerife. Anda! Nem precisei ser engenheiro da NASA. Só precisei ter um foguete. Cara pra madeira. Ajoelha. Que merda. Cruza as mãos atrás da cabeça. Vou avisando. Sou claustrofóbico. Até o Tremaine receber a grana, a vida deles vale mais do que as nossas. Se eles morrer, tu morre. Falou. Viu no que dá? Não tem um plano? Aí. Você sabe onde está a bomba, eu sei onde está a Lola. Daqui a 25 minutos somos heróis. Daqui a 25 minutos o Tremaine mata a gente e a bomba mata 3 milhões de pessoas. Peraí, quando ele pegar a grana, não vai soltar as pessoas? Só que não tem grana. A prefeitura disse não, eu só estava tentando ganhar tempo. Puta que pariu. O que você fez foi uma grande merda. Devia ter matado o Tremaine enquanto podia. Cala a boca! Aí. Esse papo do Tremaine matar o seu amigo, é sério? Na verdade, foi o meu pai. Ele estava comandando uma operação antidrogas. Ele se afastou da equipe, aí o pessoal do Tremaine foi e matou ele. Pô, que merda. Vamos fazer o puto pagar. Vai na minha onda. Que porra tá acontecendo? Calma, fica calmo, você vai melhorar. Para, calma. Para! Calma. Ei, para! Filho da... O que ele tem? Que merda. O quê? Ele não tá respirando. Como é? Tem que tirar ele daqui. A gente dá um jeito. Ei, porra, que é isso? Que é isso? Ele não tá respirando. Falou. Anda. Anda, leva ele. Vai. Abre a garagem. Vai, vai. Vai lá. Quem manda aqui sou eu. Vai. Que merda. Essa parada tá meio sinistra. Aí tu acha que ele vai mandar grana? Sei não. Como foi mesmo que você catou a bomba? Aí, meu irmão. Um doido lá da base me falou de umas armas que iam viajar sem segurança. A chave tava no contato. A fita molinha, meu irmão. É isso que tá me bolando, cara. Esmola demais, santo desconfia. Eu tô bem. Você é louco. A gente saiu da cela. Tua vez, policial. Isso é brincadeira pra você? Vamos pular a carniça? No três. Três! Fudeu. Damien! Caralho! Não foi igual, mas tá valendo. Vambora! Eles conseguiram escapar! Vai, pegue ele! Mais rápido. É, mas não precisa da chave. Vai, vai! Eu dirijo! Segura esses putos! Vamos atrás desse viado! Acelera! Quer dirigir? Então vai, dirige essa porra! Não! Que isso? Eu quero descer! O que você quer fazer? Vai pro lado do carro, seu maluco! Ele tá onde? Tô a fim de dar um perdido nele! Pode ser! Pode subir naquela laje. Vão estar lá esperando a gente. Você tem alguma ideia melhor? Deixa eu pensar. Tá, então pensa correndo. Caralho, o chefe vai ficar bem puto. Não, por aqui! Aí, entra lá pra ver. caralho! Separa! Será que você acerta? Vai! Valeu. Informe a defesa, urgente. Sim, senhor. Alô? Como? Tá bom, eu já vou providenciar. Temos um problema. Essas são imagens monitoradas por satélite do Kirk Marshalls, feitas há poucos minutos. Esta é a bomba. Mas o que é isso? Um antigo míssil de superfície soviético, raio de ação de cerca de 8 quilômetros. Onde foi que arrumaram isso? Um momento, e se lançarem esse negócio? A cidade será devastada. Vamos ter que evacuar. Não dá tempo. Temos abrigo antiaéreo. Não vai adiantar contra uma detonação de nêutrons. Que opções temos então? Um drone? Não dá. Não se consegue uma autorização assim de repente. É, o banco já abriu. Eu vou ver. Acho que deram cano. Sem depósito. Depois pergunta por que ninguém confia no governo. O que é isso? Eles não fizeram o depósito. E ainda por cima, estão esvaziando as contas. Eita! Vai decolar! Sai daí! Você se fodeu. É, vão ter que fazer uma reforminha na cidade. Russo, filho da puta. O controle já era. Agora eu vou tirar ela de cena. Caralho! Cuidado, pô! Vai acertar a Lolo. Não, eu só quero espantar a outra. Tremaine! Atiraram no receptor! Agora eu vou atirar no xerife e no assistente. Merda! Vambora! Malandragem de Brick Mission! É hora da ação, seu porra! É lutar ou morrer! O que é isso? Parece que desarmaram o sistema de lançamento. O míssil não dispara. Ainda estamos no jogo. Ninguém entra, ninguém sai dessa merda! Isso mesmo, vai! Isola todos os blocos. Get you. Que merda, hein? Sai daí. Dois. Aí, o que você vai fazer? Três, quatro, cinco. Ei, seis, volta aqui. Sete. Ei, isso é uma péssima ideia. Eu lembro que você falou que ia fazer eu morrer tentando. É força de expressão. Não pensa, só pula. Vai no instinto. Eu sei que vou me arrepender. Pode fechar a saída, cara. Para um cara do teu tamanho é bico, né? Quanto tempo falta? Vai dar tempo. Qual é o plano? Passar por ele sem virar mingau. Eu vou! Não vai, caralho! No três. Três! Nesse grande futuro, não se esqueça do seu passado. Falei que ele não estava blefando. Não, Tremaine, Alexander não blefa. E nem faz aposta no escuro. Solta as correntes, o jogo acabou. Como é que é? Sou um homem de negócios. Não vou matar 6 milhões de pessoas. Vou buscar o xerife e o herói para desarmar a bagaça e sair fincado antes que tudo exploda. Você ficou um cagão. Olha como tu fala, mulher. Olha como eu falo. Qual é? Você tá com merda na cabeça. Vai soltar a mina. Eu vou te matar e vou ficar com tudo, tá ligado? Filha da puta! Quem é a cadela agora? Sai de perto dela! Fica calma aí, fica calma. Que bom que vocês vieram salvar o mundo. Salvar o mundo, não. Aí, Lino, eles vão mandar a senha. Você digita. E você ajoelha aí. Não, peraí. Deixa o cara falar. Vai atirar num homem desarmado? Pelo menos você vai ter o que merece, ao contrário do meu pai. O que eu tenho a ver com seu pai? Era o tenente John Collier. Collier? Ainda estão me culpando por isso? Ele morreu na invasão da sua fortaleza. Na Blitz? Ninguém nunca entrou no prédio. Eu vi a fita toda pela câmera de segurança. O pessoal dele mesmo atirou nas costas dele e deixou na minha porta. Foi trairagem. Você só fala merda. Fica de joelho agora. Vai de joelho! Jamie, tem um problema. O quê? Não mandaram a senha? Não, tá aqui. 48216. Esse é... É o nosso código postal. Digita aí. Isso é uma armação. Quer confiar nessa cambada? Digita logo. Não ignora, não. Você cala sua boca. Estão te tirando de otário do jeito que fizeram com teu pai. Não quer calar! Me dá isso. Damien, pensa um pouco. Por que o nosso código postal? É só coincidência. Me dá o celular. Você vai armar a bomba, Damien. E você vai matar a gente. Me dá o celular. Lino! Foi mal, parceiro. Insira a senha de verificação. Desculpa aí. Pra trás. Fica longe. Para com isso, gente! Falaram que o carro forte foi roubado. Como que não tem a marca do arpão que entrou na grade? Morre agora ou espera 5 segundos para morrer junto com todo mundo? 5, 4, 3, 2, 1. Contagem regressiva concluída. Puxaram meu tapete. A lei nunca protegeu esse lugar. Por que ia proteger agora? Já fiz muita coisa do diabo, mas matar o seu pai não foi uma delas. Polícia de Detroit, detetive. tornando Detroit mais segura para todos. Bem-vindo ao nosso mundo. E aí, vai fazer o que com essa merda? Vamos devolver. Cuidado, capitão. Tá quente. Obrigado. Escada. Ele não atende. Não temos imagens do satélite. Se a bomba explodisse, teríamos ouvido. Não gosto disso. Não gosto nem um pouco. Ele é dos nossos. Vai fazer contato. Alô? Como assim eles entraram no prédio? Galera, vocês lembram do Lino? O olheiro de Brick Mansions? Ele me mostrou umas coisas. Uia! Olha só! Senhor prefeito, que prédio chique esse teu, hein? E agora, hein? É? Tremaine Alexander. Pode-se dizer que sou, tipo, o prefeito de Brick Mansions. É um prazer conhecer os meus mandatários. E meu próprio nome, de nosso novo xerife nomeado e do Lino, os nobres cidadãos de Brick Mansions, eu tenho a honra de lhe entregar esta contribuição para a campanha. Artefato ativado. Do que se trata? Não vai acreditar, eu esqueci a porra da senha. Como é que era mesmo? Quatro... Detetive. Oito... Agora nós assumiremos. Dois... Um... Meia. Você tem certeza? Mas como assim, Lino? Você não falou que esse era o CEP lá de Brick Mansions e que isso seria muita coincidência? Você falou que era coincidência. Eu falei que eles queriam acabar com a gente. Eu acho que de tanto pular pra lá e pra cá, esse cara acabou perdendo uns parafusos. Caiu de cabeça tantas vezes que acabou ficando com um problema de memória. Senhores, muito obrigado. Saber? Nós cuidamos daqui pra frente. Tenho certeza de que o último número é 6. Aí, senhor prefeito. Quer apertar o botão? O meu amigo Damien aqui vai ter que fazer o serviço. Vai lá, prefeito. É só um toquinho. Para! Para! Já chega! O que foi que aconteceu lá dentro? Você tinha ordens estritas. Você me usou assim como usou o meu pai. É, e a sua piedade te fez um covarde, igualzinho ao teu pai. Eu tenho que tomar as decisões difíceis pela cidade. E eu mandei essa bomba lá pra dentro, pra eliminar o maior problema daqui. Por favor, vai me dizer que você não sabia. Eles não passam de animais. Animais? Quem são os animais? Os homens que lutam para sobreviver ou os homens que iam destruir toda uma comunidade com mulheres e crianças carentes? Como prefeito, eu tenho que fazer o que é melhor para todo o povo desta cidade. Os que trabalham duro. Tá falando dos ricos? Não, aqueles que contribuem. Os que estão enojados e cansados de todo aquele esgoto. Esgoto? Tu precisa acordar, rapaz. Porque o povo tá acordando. E o povo? Olha pra lá. Tá de saco cheio. Vejo você na TV em 5 minutos. Foi detido hoje, depois que um vídeo comprometeu... prometedor divulgado na internet revelou que ele preparou um ataque ao Brick Mansion. Eu mandei essa bomba lá pra dentro. A demolição dos muros que isolam a cidade do 13º Distrito Brick Mansions vai ser iniciada no mês que vem. Sem data definida para as novas eleições, o prefeito interino anunciou planos para... Olha só o xerife, que surpresa. Não vai combater o crime hoje, não? Qual é? Hoje eu tô de folga. É, tô vendo que você gastou a sua parte da recompensa com muita responsabilidade. Não comprei, não. O Tremaine que me deu. É mentira. Pois é, ele achou que não combinava com a imagem da campanha do povo para o povo. O cara tem meu voto. A gente precisa dele. E aí, como é que é, parceiro? Ainda tá brigando muito por aí? Briga só com a Lola. Não, é mentira. Ih, já saquei que eu tô sobrando aqui. Eu vou embora, já tá até me dando alergia. Se cuida aí, parceiro. Ele tá com ciúme. Vocês dois, e aí? Hein? No três? Três! Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I believe every lie that I ever told. Paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got soul. Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still get my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed. Em saudosa memória de Paul Walker. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Old Vídeo, São Paulo. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet. No surrender and I won't retreat. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn. When the world four clips, Emerald Green Edition. We start living it. Convicts versus politicians. We stop wishing in these mansions of bricks. Build our hearts and fulfill our desires. Or we set this whole city on fire. They can't stop our survival. We can't stand back and stand idle. In these mansions of bricks. Convicts versus the politics. Guns and bullets still not equipped. If you don't got the knowledge. When the world is crumbling, time is running out. Keep on fighting, 'cause we are strong enough. We are strong.